world is going insane. I got no will to explain. It just ain't for me. Y'all move on with your lives. Pretty houses and wives. How hard can that be? Pretty girl, can't you see? They're not like me. Pretty girl, can't you see? They'll never be free. World is going insane. Got no will to explain. How hard can that be? Y'all move on with your lives. Pretty houses and wives. Man, it just ain't for me. Chamar para a cozinha para jantar, deixa de estar, tosé, deixa de estar. Se é hora de acordar para ir para a escola batalhar, não queiras ir, tosé, deixa-te dormir. Tosé, fica deitado, não sejas pau mandado, não sejas pau mandado, tosé, fica deitado. Se alguém te quer explicar que não mereces descansar, deixa-os falar, tosé, deixa-os falar. Que um dia vai chegar a tua vez de produzir, mas até lá, tosé, deixa-te dormir. Tosé, fica deitado, não sejas pau mandado. Tu espera um bom bocado para fazer o tal recado. Tosé, fica deitado, não sejas pau mandado. Não sejas pau mandado, tosé, fica deitado. Se a tua namorada te mostrar o B fachada, que maçada, tosé, mas que maçada. Que gente moralista nunca ajuda, só despista a namorada. Tosé, deve ser machista. Tosé, tu tem cuidado, não sejas pau mandado. Antes louco e mal criado, que pensar só de emprestado. Toda a vida te vão dar o mundo já bem mastigado. Tu começa a praticar para não ficares moralizado. Tosé, fica deitado, não sejas pau mandado. Não sejas pau mandado. Tosé, tu tem cuidado. Tosé, tu tem cuidado com o mundo. exato. Thank you. só por mim. Eu quero te aprovar do que é teu. Agora sim, eu falava do que eu sinto. É por força do desejo ser eu. Por força do que é. Totoloto, vou ganhar também o teu coração. Vou encher-te de flores

quem é. Agora tenho a minha guerra, a minha luta privada. Ainda ouço a canção da lua, só já não me afasta do nada. Mãe, mãe, a vida é esta merda, nela só o cheiro se herda. Trocamos sonhos por qualquer porcaria. Canta de novo a canção da lua. Enquanto não chega o dia. Sempre apanhaste o tal comboio. Eu já perdi dois ou três entre o ócio e as esquinas. Ganhei o vício da estrada. Nesta outra encruzilhada, talvez agora a coisa dê. O passado foi à história. Cá estamos nós outra vez. Conheço a tua cara, mas não sei o teu nome. Escrevo já aqui, não sei o quê, @.com. Eu vou-te reencontrar noutro bar de estação. Ou talvez quando perder mais um avião. O barco vai de saída, tu estás tão bronzeada. É tão bom ver-te assim ardente, tão queimada. Noutra esquina qualquer, sem saber o teu nome, se ainda és mulher. Quero reconhecer-te e beber um café, dizer-te de onde venho e perguntar-te porquê. Sorrir-te cá do fundo e subir os degraus. Eu quero dar-te um beijo a 50 e tal graus. Esquina qualquer, sem saber o teu nome, sem ainda as mulheres. Quero reconhecer-te, beber um café, dizer-te de onde venho, perguntar-te porquê. Sorrir-te cá do fundo, subir os degraus. Quero dar-te um beijo, 50 e tal graus. Sempre apanhaste o tal comboio, já perdidas a três. Entre o osso e as esquinas, ganhei o vício da estrada. Nesta outra encruzilhada, talvez agora a coisa dê. O passado foi a história. Cá estamos nós outra vez. Cá estamos nós outra vez.